Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. Com muita satisfação damos início a mais esse programa, dando as boas-vindas a todos aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez e sempre calorosamente recebendo aqueles que nos acompanham diariamente nesse programa que já completou o seu primeiro ano de transmissões. Sempre falando aqui da espiritualidade humana, caros ouvintes, e a paz que nós acabamos de invocar é o nosso grande objetivo. Esse artigo que está tão em falta nos dias de hoje, a paz, caros ouvintes, é o grande objetivo da nossa busca espiritual. Em todos os aspectos, o conhecimento espiritual que nós procuramos trazer, ouvintes, sempre deverá conduzir a cada um de nós a momentos de profunda paz, de profunda harmonia. E é para isso que nós estamos aqui, ouvintes, levando para vocês esse curso básico de introdução ao esoterismo e à teosofia, que temos tratado nos últimos programas, de ideias realmente fundamentais, caros ouvintes. Traçamos realmente um alicerce para que nós possamos então prosseguir falando de temas fundamentais e assim, meus amigos, compartilhar uma experiência mais profunda. E no dia de hoje, meus amigos, nós vamos falar de coisas realmente muito básicas, mas que são muito importantes para todos nós, caros ouvintes, para mim, para vocês que estão aí do outro lado me ouvindo, sempre, meus amigos, no espírito de muita fraternidade, de muita tolerância, um espírito ecumênico, não importando a que escola espiritual vocês participem, que religião vocês integrem, caros ouvintes, se vocês são ou não desta ou daquela religião. Existem fatos, caros ouvintes, que são universais. Fatos, meus amigos, que às vezes são tão simples, fatos que às vezes são tão óbvios, que nós realmente passamos por cima deles e muitas vezes nós nos perdemos em tantas e tão complicadas ideias e não percebemos exatamente aquilo que está diante dos nossos narizes, caros ouvintes, e tão perto que está. O grande ocultista que nós sempre estamos citando aqui, que foi Charles Webster Leadbeater, ouvintes, ele dizia em muitos dos seus escritos que a espiritualidade, meus amigos, o esoterismo é, na verdade, a ciência do óbvio. E muitas vezes é justamente o óbvio que nós não apreciamos, porque muitas vezes nós sofisticamos tanto a nossa mente, meus amigos, que ela fica realmente obnubilada e não consegue perceber aquilo que está aqui, agora, meus ouvintes. E o fato realmente mais óbvio, meus amigos, desse nosso encontro neste dia, que pode ser um dia especial ou não ser especial, ouvintes, mas nele há uma verdade fundamental. Nós, caros ouvintes, estamos vivos. Mesmo que esse programa venha a ser ouvido em outros dias, caros ouvintes, em outros horários, no futuro próximo ou distante, mas vocês que estão me acompanhando nesse exato instante, meus amigos, a verdade fundamental é essa. Nós estamos aqui, meus amigos, vivos, e nós, meus amigos, lutamos diariamente para nos manter vivos. Então, meus amigos, o que nós estudamos na espiritualidade serve também, meus amigos, para que nós consigamos entender Isso que é, meus amigos, o maior dom que todos os seres do universo têm. Essa vida que nós sentimos e que nós lutamos tanto por ela, ouvintes. Porque muitas vezes nós temos realmente medo de nos perder, caros ouvintes. Temos medo de não conseguir continuar vivos. E a sobrevivência, meus amigos, é o primeiro aspecto dessa nossa condição, desse nosso aqui e agora. Mas não é apenas a busca do alimento, não é apenas, meus amigos, a busca da cultura, a busca das informações, a busca, meus amigos, de um significado para essa nossa vida é realmente a coisa mais humana que nós estamos fazendo aqui e agora. Pois o que nós estamos fazendo nesse instante é procurar entender, meus amigos, quem nós somos e o que nós estamos fazendo aqui nesse instante. Nós nos sentimos vivos, meus amigos, mas ao mesmo tempo nós nos sentimos vazios. Nós nos sentimos num deslocamento entre um passado que nós lembramos e para um futuro que nos é desconhecido. Mas tanto um quanto o outro, meus amigos, o passado e o futuro não existem mais. Aquilo que já passou já desapareceu. Aquilo que virá a ser, meus amigos, ainda não é. Então a única coisa que nos resta, meus amigos, é exatamente esse momento presente. Então nós temos que saber, caros ouvintes, viver esse momento e procurar um significado para ele. Porque o ser humano, caros ouvintes, é um grande fenômeno cósmico, meus amigos. Cada um de nós, os 7 bilhões de seres humanos que já estão nesse planeta, os 53 bilhões de outras almas, meus amigos, humanas que estão nos planos espirituais, esperando a sua oportunidade de vir aqui para a Terra. Com certeza esse planeta um dia vai ter muito mais habitantes do que nós temos hoje, por mais que as previsões estejam indo ao contrário disso, caros ouvintes, mas já no século passado houve uma sensacional, uma excepcional expansão demográfica, uma verdadeira explosão demográfica, pois em 1900 esse planeta tinha 900 milhões de pessoas encarnadas e fechou-se o ano 2000 com um aumento de 6 vezes, meus amigos, quase 7 vezes esse número, fechando em 6 bilhões de pessoas. E agora, já nesse ano de 2010, já se ultrapassou a barreira dos 7 bilhões de pessoas aqui, meus amigos, nesse nosso plano físico. E o que significa isso, caros ouvintes? Porque cada ser humano é um indivíduo, é um ser único, é um ser que tem uma condição especial, e cada um de nós tem um futuro, meus amigos, a desenvolver aqui. Se nós imaginarmos que nós somos apenas seres materiais, caros ouvintes, apenas processador de alimentos que nós colocamos para dentro do nosso corpo, e aí nós sobrevivemos, ouvintes, então seria uma coisa muito simples manter a nossa vida, porque bastaria buscar o alimento, bastaria plantar, colher e nós estaríamos então satisfeitos. E por que, meus amigos, apenas um prato de comida não nos satisfaz? Apesar de nós ficarmos correndo atrás do alimento de tantas em tantas horas, né? eu sugiro a vocês fazerem uma experiência que é realmente espiritualmente muito preenchedora da natureza humana, caros ouvintes, que sempre foi predicada na espiritualidade no passado, que é o jejum, caros ouvintes. Façam pelo menos 24 horas de jejum, né? Tomando, obviamente, tomando cuidado para ingerir líquidos, pelo menos água e sucos. E aí vão acontecer duas coisas, caros ouvintes. Primeiro, que os vossos organismos vão realmente agradecer. Vão agradecer um momento, um período de 24 horas que será dedicado à limpeza, meus amigos, dos vossos corpos. E se vocês ingerirem bastante água nessas 24 horas de jejum, que será um jejum de alimentos sólidos, né? Vocês estarão ingerindo líquidos, vocês permitirão que o corpo de vocês faça uma grande limpeza de muitas toxinas que estão dentro dos seus corpos. Na Ásia, meus amigos, é muito comum que a cada 7 dias a pessoa faça um dia de jejum. Agora, há outros aspectos do jejum, caros ouvintes. E o primeiro deles que aparece é o quanto tempo que nós dedicamos para ir atrás dos alimentos, para comprar alimentos, para preparar alimentos, para cozinhá-los, para sentarmos e comê-los. Quanto tempo nos toma essa atividade? É óbvio que no mundo moderno, muitas vezes, há aquelas outras pessoas que cozinham para nós, mas mesmo que vocês vão comer em um restaurante, vocês terão que dedicar alguns minutos e algumas horas, se vocês somarem todas as refeições, para comer. Fazendo jejum, ouvintes, vocês vão ver que sobra um outro tempo, um tempo vago. E esse tempo vai ter que ser preenchido com outras atividades. E aí, meus amigos, vocês terão tempo, aquele famoso tempo que vocês não têm muitas vezes para orar, para meditar, para a interiorização. E aí, meus amigos, também surge um outro fenômeno que o jejum nos traz, que é a limpeza, meus amigos, dos nossos canais energéticos, provocados pelo esvaziamento do intestino. Eles nos colocam, meus amigos, muito mais perto das nossas vibrações espirituais. Porque, ouvintes, nós somos muito mais do que o corpo. Então aí, meus amigos, vocês vão sentir uma outra coisa que muitas pessoas, quando fazem pela primeira vez o jejum, elas ficam realmente bastante emocionadas, porque, meus amigos, fica mais próximo de nós a nossa natureza espiritual. Então, ao orar, ao meditar, realmente fazendo tantas horas de jejum, vocês sentem muito mais intensas as emoções e muito mais intensos os pensamentos. É claro que o corpo ainda não vai estar acostumado, então vai ficar pensando em se alimentar, vocês vão ter reações até alérgicas no corpo, mas se vocês fizerem, meus amigos, essa prática ao longo do tempo, vocês vão perceber, vocês vão se autoconhecer, meus amigos, porque o ser humano realmente nessa terra, além dele estar vivo, meus amigos, ele está sempre procurando continuar experiências que façam com que ele perceba que ele está vivo, meus amigos. Procurar comer alguma coisa gostosa, dar um passeio, ir no cinema, conversar com os amigos, trabalhar, meus amigos, namorar, paquerar, andar de bicicleta. Por que nós fazemos tudo isso, meus amigos? Por que nós buscamos tantas coisas que nos dão prazer e evitamos tantas outras que nos causam dor. Porque essas coisas, caros amigos, nos fazem nos sentir vivos. E isso, meus amigos, é a coisa mais fundamental. Nós temos que viver realmente de uma forma que nós nos sintamos bem. Agora, se vocês querem se sentir melhor ainda, meus amigos, vocês terão que ir mais fundo, ouvintes, nessa questão do jejum, porque na verdade o jejum ele abre o nosso ser para a nossa dimensão interior, que é o espaço, meus amigos, a fronteira final que a humanidade, que cada um de nós seres humanos terá que conhecer. Porque para viver bem, meus amigos, não basta simplesmente comer. Porque o ser humano, ele tem pelo menos 4 dimensões que precisam ser bem preenchidas, meus amigos. A primeira delas, que é desse mundo físico, é a nossa característica da ação. Nós estamos aqui no corpo físico, caros ouvintes, para agir. Agora, dentro de nós, ouvintes, existem outras capacidades que nós precisamos preencher. Nós também temos o poder, meus amigos, de desejar. Ou seja, nós temos a volição. Nós temos a capacidade de querer, de desejar. E é por isso, meus amigos, que é tão difícil preencher esse outro lado. Por isso que não basta só as coisas físicas, porque a volição, porque o desejo, caros ouvintes, se ligam a outra coisa que não é física, mas sim é o nosso corpo emocional, os nossos sentimentos. Então muitas vezes nós temos tudo, né, à nossa volta. Tem o nosso querido amigo que cita isso nas palestras. Ele sempre citava isso, nós dávamos risada deles, né? Mas ao falar das emoções, dos sentimentos, ele dizia então, né, sobre o cachorro do Elvis Presley, né? Como é que será que o cachorro do Elvis Presley conseguia entender o seu dono? Porque tendo aquelas mansões maravilhosas, tendo uma geladeira cheia de comida, o cachorro então imaginava que esse seu dono teria tudo. Por que então aquele artista, meus amigos, se drogava, ficava deprimido? E isso não acontece só com os artistas, meus amigos, isso acontece conosco. Por que, mesmo tendo um carro na garagem, estando com a geladeira cheia, estando com as contas em dia, por que que nós não estamos satisfeitos com as coisas? Porque realmente nós não somos aqueles materialistas, meus amigos, que nós muitas vezes dizemos que nós somos. As sensações, as emoções, os sentimentos, muitas vezes são mais poderosos e mais importantes para nós. E há pessoas, meus amigos, que ainda têm uma capacidade ainda mais profunda. Mesmo estando com a vida física arrumada, mesmo estando com a vida emocional arrumada, então aí surge uma outra característica humana, que é o nível dos pensamentos. São aquelas pessoas que estudam, que investigam, que têm uma cultura que vai cada vez mais se expandindo. E aí não basta só o físico e o sentimental, pois o ser humano também tem a capacidade de pensar, ouvintes. E ainda há um outro nível, e eu acho que esse é o nível daqueles que estão acompanhando o meu programa. Tendo já, meus amigos, organizado o seu físico, as suas emoções, e tendo já progredido na sua cultura, nos seus estudos, surge um outro nível, meus amigos, que é transcendental, que é a capacidade que o ser humano tem de exercer a intuição. A intuição, meus amigos, é o fenômeno espiritual. Intuição literalmente quer dizer visão interior. E aí, meus amigos, quando surge essa característica, meus amigos, realmente fica muito mais difícil se ter uma felicidade plena aqui no plano físico, porque nós ficamos cientes, meus amigos, que existe um campo tão grande, existe uma natureza tão grande dentro de nós, que é captada pela intuição, pelo sentimento espiritual, pela percepção da natureza transcendental. E aí nós vamos buscar, meus amigos, viver uma vida espiritual. E o ser humano, caros ouvintes, só é completo quando ele exerce bem essas quatro características: a ação no físico, a ação do sentimento, do desejo, da volição, as ações do pensamento e as ações da intuição, da percepção espiritual. Aquelas pessoas que ainda não conseguiram desenvolver bem esses quatro aspectos realmente não são capazes de viver com completa felicidade no aqui e agora. São pessoas que, como todo ser humano, caros ouvintes, sofrem, pois o ser humano pode sofrer de fome, pode sofrer de uma doença do coração, que é uma doença do sentimento, meus amigos, não do coração físico, mas pode ter uma dor de cotovelo, pode ter uma depressão, pode ter, meus amigos, uma busca pelo conhecimento que ainda não foi preenchida, o desenvolvimento das ideias. Mas quando surge aquela dimensão do espírito, que só pode ser preenchida pela intuição, aí, meus amigos, começou um problema diferente. Porque, como disse Blavatsky, quando a chama da espiritualidade começa a arder verdadeiramente no peito do ser humano, esse processo só vai terminar, ouvinte, quando essa chama realmente consumir toda a pessoa e o indivíduo estiver plenamente renovado e plenamente espiritualizado. Só no final de uma jornada espiritual é que isso vai acontecer. Então nós temos que ficar tranquilos e procurar ir preenchendo essas quatro características, ouvintes, que nós temos. E nós vamos continuar falando disso, dando uma outra dimensão para vocês desse trabalho, que isso é uma das coisas mais fundamentais da espiritualidade, ouvintes. E é nossa satisfação estar aqui partilhando com vocês essa nossa busca, pois eu também estou buscando como vocês, apesar de estar conduzindo esse programa, de já ter dado alguns passos na espiritualidade. Na verdade, nós todos somos irmãos, estamos caminhando juntos rumo a uma vida mais plena, a uma vida mais espiritual. Vamos fazer um intervalinho, ouvintes, para nós nos refrescarmos um pouco. Vocês vão ficar agora com aquele nosso tradicional convite da Lever, da Loja Esotérica Virtual, chamando para participarem aqui conosco, para apoiarem o nosso trabalho, para que esse programa e outras atividades da Lever tenham condições de permanecer no ar, como tem acontecido nos últimos 14 anos, com o apoio dos nossos associados, a quem nós agradecemos muitíssimo. Vamos fazer um intervalo, ouvintes, e voltamos já já com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já, ouvintes! Sim, ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. E aqui na Esotérica FM vocês ouvem não só o melhor da música, mas durante as noites no programa Lux Esotérica, agora com um curso de introdução ao esoterismo e à teosofia, nós realmente trazemos a sabedoria para a alma de vocês, ouvintes. Esse é o nosso objetivo. Mas vamos continuar falando, meus amigos, daqueles temas que nós estávamos abordando. Então, ouvintes, o óbvio nesse instante que nós estamos vivos, mas nós queremos estar mais vivos ainda. E nós sabemos, meus amigos, nós temos certeza que nós podemos ser muito mais felizes, nós podemos ser muito mais contentes do que nós estamos hoje. E não vai ser simplesmente comendo mais, não vai ser se apaixonando mais, não vai ser lendo mais livros, assistindo mais aulas, consumindo mais cultura, que nós vamos ser mais felizes, ouvintes. Para vocês se sentirem mais vivos, ouvintes, e nós realmente fazemos muitas coisas na vida para fazer isso, vocês têm que descobrir verdadeiramente o lado espiritual que há em vocês, ouvintes. E é para isso que existe o esoterismo, meus amigos. Esotérico quer dizer o lado oculto, aquele lado, meus amigos, que nós não vemos. E verdadeiramente, ouvintes, as coisas que nós não vemos é que são as coisas realmente humanas. A essência, meus amigos, jamais está visível para os nossos olhos e não podem ser captados pelos nossos sentidos. A essência está no mundo espiritual e é para lá, meus amigos, que nós temos que voltar a nossa busca. Agora, um outro fato, meus amigos, óbvio, além de nós estarmos vivos e nós fazermos coisas diariamente para nos sentirmos vivos, ouvintes, existe uma outra questão que é fundamental, que é que existe um conflito de vontades dentro da nossa existência, caros ouvintes. Isso é um fato inegável. A qualquer instante, ouvintes, nesse exato momento que vocês estão me ouvindo, existem alguns conflitos de vontades diferentes dentro de vocês. Vocês todos estão sentados, eu imagino, nas suas cadeiras, nas suas poltronas, aí diante do computador, e há alguns músculos aí que podem estar começando a doer, né? E quando alguma coisa no nosso corpo dói, parece que alguma coisa grita dentro de nós, nós nos sentimos desconfortáveis, né? E aí vem a nossa mente algumas palavras assim: olha, você deveria desligar esse programa e levantar, fazer uma caminhada, vai dar uma volta em algum lugar, vai assistir televisão, vai ouvir rádio. Ou seja, sempre há vontades divergentes dentro do nosso ser, né? Pode aparecer até uma outra pessoa aí dizendo: olha, fulano, por que que você está aí parado diante desse computador, ouvindo aí esse programa, né? E se vocês continuam, caros ouvintes, é porque vocês estão seguindo uma outra vontade. Alguma coisa dentro de vocês acha especial essa mensagem e vocês se submetem a esse sacrifício de ficarem aí sentadinhos, ouvindo, enquanto vocês estão aí, às vezes, navegando pela internet, ou aqueles que me ouvem aí em outros horários, estão trabalhando nos seus computadores, ou então aqueles que nos ouvem nos discos, estão dentro do carro, viajando, se deslocando, mas também estão nos ouvindo, então estão colocando a sua atenção, caros ouvintes, nisso. E aonde nós colocamos a nossa atenção, caros ouvintes, é o foco mais importante das nossas vidas. E se vocês conseguem colocar o foco da sua atenção em coisas espirituais, isso já é um grande avanço, porque tem pessoas que realmente não conseguem, e aí realmente nós temos um problema. Mas outro fato óbvio, meus amigos, é que nós somos uma comunidade de vidas, cada ser humano, como nós temos mencionado nos nossos programas, é composto de cerca de 4 trilhões de células vivas, ouvintes. E vocês, apesar de vocês crerem, né, a ideia que todos nós temos é que nós somos uma pessoa só, que nós somos um corpo só, mas o fato é que nós somos uma comunidade de células, meus amigos, vivas, que tem funções as mais diferentes e que nós não temos o menor conhecimento, né, a não ser quem realmente estuda muito a fundo a biologia, a medicina, a química, as neurociências, né? E toda essa tecnologia, todo esse conhecimento que o ser humano vai tendo hoje do corpo, a maioria das pessoas realmente não sabe como o corpo funciona. Nós vamos só levando, mas quando uma coisa dói, aí nós realmente atendemos. E os orientais fazem uma pergunta que realmente é difícil de responder, ouvintes. Aonde que vocês estão aí dentro desse corpo que vocês têm, amigos ouvintes? Vocês estão na cabeça? Vocês estão no coração? Muitas vezes quando a gente vai andando, a gente dá um trupicão, bate o pé na... na perna da mesa ou em algum outro local, então o dedão do pé começa a doer e parece então naquele instante, ouvintes, que nós estamos exatamente na ponta do dedão. E aí, ouvintes, está uma coisa muito interessante, porque nós não estamos em lugar nenhum do corpo, mas estamos em todos os pontos dele ao mesmo tempo. A nossa consciência, ouvintes, abarca conscientemente todo o nosso corpo. Agora, as informações espirituais, meus amigos, nos dão ciência de que há coisas mais complexas aí vivendo junto conosco. Há energias, meus amigos, e há verdadeiramente vidas, além já de tanta vida que nós temos nas nossas células. Nós temos os chamados corpos invisíveis, que são corpos energéticos, e eles também, meus amigos, estão cheios de vida, as vidas que sumariamente o esoterismo chama de elementais. E são essas vidas elementais, meus amigos, que são bem diferentes das nossas células do corpo, é que nos criam também muitos outros problemas. Porque as nossas emoções, caros ouvintes, elas existem ao nosso redor como uma comunidade de elementais que nós alimentamos diariamente com as emoções que nós temos. Os pensamentos, os nossos conhecimentos, ouvintes, também atraem para a nossa aura, que nós vamos mais para frente nesse curso estudar com mais detalhes. Nós também atraímos elementais para nós com os nossos pensamentos. E aí, meus amigos, essa nossa comunidade de seres é altamente complexa e o Deus desse corpo, meus amigos, é aquele nome que nós damos a nós mesmos ou que as outras pessoas nos dão. Nós presidimos, ouvintes, conscientemente o nosso universo, o nosso corpo físico e os nossos corpos energéticos são o nosso universo. Nós somos o microcosmos, ouvintes, uma imagem do universo. E é aí, meus amigos, que a espiritualidade, é aí que a nossa iluminação espiritual vai ser ganha paulatinamente. Não vai ser, meus amigos, através de um templo exterior, não vai ser através de uma outra pessoa, não vai ser através de um local, mas sim através dos nossos corpos, ouvintes, é que nós podemos nos tornar pessoas mais espiritualizadas. E é por isso que nós temos que dar ouvidos àquelas sábias passagens das Escrituras que dizem isso com muita clareza, meus amigos. O corpo do ser humano é o templo verdadeiro do Espírito Santo. Nós, caros ouvintes, somos deuses e nós temos nos esquecido disso, como disse Jesus para os judeus com os quais ele conversava, ouvintes. Nós todos somos filhos do Altíssimo e somos deuses verdadeiramente no exílio. Nós estamos exilados aqui. E aí, meus amigos, surge uma outra questão que é muito, muito importante. Existe uma dicotomia, além daqueles conflitos que existem entre essas nossas vontades das células, existem as vontades dos elementais em nós, porque sempre que nós criamos um hábito, meus amigos, todos nós temos hábitos e a tendência do hábito é se repetir. Se vocês têm bons hábitos, vocês tenderão a repeti-los. Se vocês têm maus hábitos, eles também tendem a se repetir, porque as nossas células e os nossos elementais, eles pedem, eles exigem que nós repitamos as coisas que nos dão prazer, que nos dão satisfação e fazem com que nós tenhamos repulsão pelas coisas que nos causam dor, que nos dão desconforto. E é esse jogo, meus amigos, que a maior parte das pessoas passa a vida toda nesse joguinho. Agora, o esoterismo, meus amigos, nos dá uma outra visão, um outro conflito que nós, com o tempo, nós temos que aprender a harmonizar. O ocultismo, o esoterismo, meus amigos, e a religião, de uma certa forma, de uma forma mais velada, não tão explícita, todos esses conhecimentos nos falam, meus amigos, de um conflito que existe entre o nosso eu aqui da matéria e o nosso eu espiritual, o nosso eu superior, a nossa alma, meus amigos. Porque essa é uma divisão que nós temos que ter realmente muito clara. E então a divisão paulina de corpo, alma e espírito, meus amigos, nós temos que manter essa ideia muito clara na nossa mente, porque aí nós vamos conseguir realmente compreender quando, como às vezes o conflito fica realmente complicado, e para as pessoas espiritualizadas esse conflito pode ser até uma batalha, pode ser bem mais complexo do que uma pessoa que tem uma vida mais simples. Porque, meus amigos, esse nosso eu aqui da matéria, o ocultismo chama esse nosso eu cerebral, esse nosso eu cultural, que nasceu alguns anos atrás, que cresceu, foi educado, teve o carinho, o amor dos pais, a instrução dos professores, teve o afeto dos amigos, que começou a estudar, a trabalhar. A esse eu, meus amigos, o esoterismo, a teosofia, chama de personalidade. Ou seja, e essa palavra personalidade, não a personalidade como a psicologia descreve, mas é o eu da matéria. Porque persona, meus amigos, da onde vem essa palavra personalidade? Significa máscara. Ou seja, o nosso eu aqui da matéria é uma máscara que nós apresentamos no mundo. Essa máscara foi construída, foi erguida, foi decorada com os elementos que nós tiramos aqui da matéria, dos nossos pais, dos nossos professores, amigos, da nossa cultura, da nossa experiência, da nossa vida aqui. Mas, assim como no teatro, meus amigos, a máscara é apenas uma imagem exterior que pode ser alegre, que pode ser triste, e é isso que nós experimentamos no mundo. Agora, por trás da máscara, ouvintes, deve haver um verdadeiro ator, né? Existe aquele que realmente é quem usa a máscara. E esse verdadeiro ator, meus amigos, é a nossa alma. E disso, meus amigos, nós temos que estar bem atentos, estarmos bem conscientes, porque o esoterismo, a teosofia chamam o verdadeiro ator em nós de individualidade, ou seja, o nosso eu superior, nosso eu maior, a nossa alma, aquele centro de consciência, meus amigos, que já viveu tantas e tantas outras vidas, e para ele, meus amigos, a nossa vida aqui é apenas mais um dia da sua experiência. Desde que nós nascemos até o dia que nós morrermos, caros ouvintes, para o verdadeiro ator em nós, isso será apenas mais um dia da sua vida, mais uma peça de teatro aonde ele pôde representar e ele pôde atuar no palco. O palco da vida, onde nós sofremos tanto, aonde nós nos alegramos tanto, aonde muitas vezes nós ganhamos, muitas vezes nós perdemos, mas para a alma, meus amigos, essa nossa vida aqui é muito importante, porque é através da personalidade, ouvintes, que a alma pode atuar aqui na matéria. A alma, meus amigos, é o anjo espiritual que paira, meus amigos, energeticamente sobre o nosso corpo. Ele está misturado com o nosso corpo. Nós não sabemos aonde que termina o corpo e aonde que começa a alma, porque muitas vezes nós não sabemos nem aonde que começa a vontade física, aonde que começa a emoção e aonde começa o pensamento e aonde, meus amigos, que começa a nossa alma. Porque claramente, ouvintes, cada vez mais a pessoa que vai se espiritualizando, ela começa a ter umas vontades que realmente não é uma vontade das células, não é uma vontade do sentimental, não é simplesmente um desejo por objetos externos, por sentimentos. Não é um desejo intelectual, meus amigos, por mais conhecimentos, por mais compreensão, mas sim é um desejo que é inexplicável, meus amigos. Cada um de vocês, obviamente, deve sentir muito profundamente isso em vocês. É um desejo, meus amigos, de se realizar espiritualmente. Realizar, meus amigos, que quer dizer tornar real. Nós queremos, meus amigos, que esse ator que nos usa como uma máscara, meus amigos, que ele viesse aqui para a terra e ele conversasse aqui conosco. E isso, meus amigos, não é possível verdadeiramente de uma forma externa, mas é possível, caros ouvintes, de uma forma interna. Pois cada vez que nós sentarmos para orar, para meditar, toda vez que nós pegarmos um livro sobre a espiritualidade, meus amigos, nós estaremos dando oportunidade para esse nosso eu interno se manifestar. E nós temos que fazer isso cada vez mais no nosso dia a dia, permitir, meus amigos, que o ator que está dentro de nós comece não só a ser um ator, mas seja realmente um autor também, meus amigos, e comece a nos conduzir. Porque a espiritualidade, meus amigos, não é uma coisa aqui da nossa espiritualidade, da nossa materialidade. Não é uma coisa da personalidade. A busca espiritual pertence a esse nosso eu interno. Se nós permitirmos, ouvintes, que a nossa alma nos use para percorrer o seu caminho evolutivo, nós estaremos cumprindo a nossa função aqui embaixo. Porque verdadeiramente todos nós somos passageiros, ouvintes. Nós não estaremos aqui daqui a 100 anos, com certeza nenhum de nós estará aqui. Provavelmente até nos próximos anos muitos de nós desapareçam aqui da Terra, meus amigos. Mas a nossa alma, o nosso eu superior, meus amigos, vai continuar. E é isso, meus amigos, que nos dá alento para prosseguirmos na nossa caminhada. E tudo que nós obtivermos aqui embaixo, meus amigos, cada felicidade, cada alimento que vocês ingeriram, cada, meus amigos, felicidade, cada tristeza que vocês tiveram nos seus sentimentos, cada estudo, cada assunto que vocês entenderam, e principalmente, ouvintes, todos aqueles gestos que realmente tiverem sido impessoais, que tiverem sido da característica da vossa alma, aqueles momentos que nós tivermos amado, os momentos que nós tivermos nos dedicado a essas coisas superiores, que nós tivermos feito caridade, que nós tivermos dedicado realmente a coisas universais, tudo isso, meus amigos, vai ser resumido, vai ser ofertado no altar do nosso eu superior. E quando não restar mais nenhuma memória, meus amigos, dessa nossa personalidade, saibam que o perfume, meus amigos, da nossa vida aqui embaixo, ou seja, aquilo que de superior nós tivermos feito aqui, vai ser integrado nas nossas almas. Ou seja, o ator, meus amigos, a cada apresentação da peça de teatro, a cada concerto musical que ele presencia, a cada momento aqui na Terra, o ator lá dentro, ele vai conseguindo novas inspirações, novas percepções, e é por isso que nós estamos aqui. Então, meus amigos, não deve ser um conflito, mas sim nós devemos receber a nossa alma no nosso ser, permitindo que ele nos use. Assim como Maria recebeu a visita do anjo do Senhor, meus amigos, que informou a ela que ela seria, né, a mãe do menino Jesus, todos nós, meus amigos, a qualquer instante que nós nos interiorizarmos, nós podemos ser visitados pelo mesmo anjo. E nós temos, caros ouvintes, de estar preparados para não entrar em conflito com isso, mas sim recebermos em nós, assim como Maria, que representa exatamente a alma, representa o nosso inconsciente, a nossa psique, nós devemos dizer a mesma frase que Maria disse: cumpra-se em nós segundo a sua vontade. Vamos, meus amigos, desenvolver essa sensibilidade, vamos permitir que a nossa alma se aproxime cada vez mais de nós, até um dia, meus amigos, que não haja mais diferença entre a nossa personalidade e a nossa alma. No dia que isso acontecer, quando nós estivermos encarnados aqui e a nossa vida aqui no plano físico for uma perfeita imagem do nosso eu interno, aí, meus amigos, nós vamos nos sentir muito mais vivos, muito mais felizes, muito mais preenchidos, meus amigos, porque a verdadeira fonte, meus amigos, da alegria, a verdadeira fonte da vida, a verdadeira fonte da luz está dentro de nós, não está fora de nós. A verdadeira fonte de toda satisfação já está aqui conosco. Nós só precisamos permitir que isso aconteça, meus amigos, no nosso dia a dia. Essas, meus amigos, são ideias fundamentais também do esoterismo. A personalidade aqui na Terra, o eu superior no plano subjetivo, e ambos, meus amigos, vão progressivamente se aproximando cada vez mais. Mas nos próximos programas, quando nós estivermos estudando os corpos invisíveis do ser humano, nós vamos falar mais detidamente dos detalhes do corpo astral, do corpo mental, dos corpos espirituais, e vocês vão poder ter um conhecimento mais detido, caros ouvintes, mais específico de como essa comunicação acontece e como cada vez mais nós podemos estar mais fonte, mais perto da fonte dessa vida interior. Mas o tempo urge, caros ouvintes, então temos que encerrar o programa de hoje. Mas muito feliz de estarmos aqui junto com vocês, uma energia muito gostosa que está fluindo no dia de hoje. Estamos nos aproximando realmente de uma nova estação da primavera, então nós sentimos muito essa energia que está atuando em todos os seres humanos, em todo o planeta. E convidamos a vocês, ouvintes, para fazer uma última vibração. Fechemos os nossos olhos, sintamos o nosso batimento cardíaco, sintam, visualizem, ouvintes, lá dentro as suas chispas divinas. E vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido dessas palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Amém, caros ouvintes, que essa bênção, que essa energia que vem do Mestre siga para os vossos corações, faça com que ele desabroche, que possa iluminar cada vez mais as vossas mentes. E, caros ouvintes, encerramos aqui o nosso programa. Vai continuar daqui a pouquinho a programação musical interativa, sempre democrática, aqui da Esotérica FM. E nós esperamos estar aqui com vocês, dando continuidade a esse curso de introdução ao esoterismo e à teosofia nos próximos programas. Então, a todos desejamos um ótimo final de noite, um bom descanso, esperamos revê-los e encontrá-los novamente nesta nossa egrégora espiritual e nas próximas edições desse programa. Nos despedimos, enviando a todos um forte, um fraternal e caloroso abraço. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.